Olha o swing! Alegre, sem beber eu fico triste. Beber eu fico alegre, eu fico triste. Alegre, sem beber eu fico triste. Beber eu fico alegre. Vou ligar pra ela e vou dizer que estou sozinho precisando de você. Pergunta a Deus qual é a solução. Melhor desabafar do que morrer na solidão. Vou ligar pra ela e vou dizer que estou sozinho precisando de você. Pergunto a Deus qual é a solução. Melhor desabafar do que morrer na solidão. A felicidade no copo de bebida, se a cerveja tá gelada, ela fica mais bonita. Vou chorar, vou sofrer e ser feliz, porque eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu fico triste, vai! Alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Brasil do lado, Morrese, Vitor, da banda Os Paquitos. Simbora, Guilherme Santiago, vem! Eu vou ligar pra ela e vou dizer que estou sozinho precisando de você. Pergunto a Deus qual é a solução. Melhor desabafar do que morrer na solidão. Vou ligar pra ela e vou dizer que estou sozinho precisando de você. Pergunto a Deus qual é a solução. Melhor desabafar do que morrer na solidão. A felicidade no copo de bebida, se a cerveja está gelada, ela fica mais bonita. Vou chorar, vou sofrer e ser feliz. Por quê? Por quê? Quem sabe se diverte, eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu fico triste, alegre. Dali, Vitor! Bebendo eu fico alegre. Eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Quem tá feliz, quem tava alegre, dá um grito! Valeu! Valeu, Vitor!